ouvintes da RCC 103.5 FM. Bem-vindos a mais um programa da MCD Produções, desta vez com o tema habitação. Na apresentação, Joaquim Sengo e na redação, Josina Machek. As cheias do presente ano destruíram por completo as casas, situação que obrigou muitas pessoas a procurar abrigo em tendas temporárias, escolas e igrejas. Nestas condições, as vítimas correm riscos como violência do género e vulnerabilidade das crianças órfãs de pai e mãe. A habitação constitui a parte mais crítica de recuperação pós-cheias. O reassentamento das populações nos centros provisórios é uma prioridade para o governo. Eles começam a reconstruir suas vidas em novos locais seguros demarcados, onde a prestação de serviços de água e saneamento é fundamental, a fim de oferecer as condições mínimas de vida e evitar focos de doenças. Rafael Carmona, diretor de Planeamento e Infraestruturas de Chibuto, diz que os reassentados neste momento estão beneficiando de ajuda básica e onde foram instalados já existiam pessoas vivendo nos bairros e as vítimas beneficiam dos mesmos serviços que os residentes usufruem. Diretor de Planeamento e Infraestrutura de Chibuto, meu nome é Rafael Carmona, então, sou diretor de Planeamento e Infraestrutura nesse distrito de Chibuto. Bom, nós já tivemos a ocasião de conversar sobre qual é o tratamento que o governo do distrito de Chibuto está a dar aquelas pessoas que foram tiradas das zonas de risco, depois passaram pelo centro de trânsito e foram dados talhões em zonas que são consideradas, que nós consideramos seguras no distrito. E nessa altura, nós já tivemos a ocasião de dizer que ia acontecer uma ajuda básica, particularmente alimentar e algum material de construção para as pessoas iniciar a sua vida porque estava numa zona nova. Mas passado aquele tempo de cheias, de algum mundo entre as pessoas, e nós pensamos que aquelas pessoas que foram colocadas naquela zona de assentamento passam a fazer parte da comunidade, daquelas comunidades que já viviam lá. Passam a ter as mesmas dificuldades que aquelas comunidades têm, passam a ter os mesmos benefícios, passam a usar os mesmos chuvas de água, passam a usar os mesmos hospitais ou unidades sanitárias que usam, que aquela comunidade que vive naquela zona usa. Nós não criamos um serviço novo, específico para atender essas pessoas que foram recrutadas. Nós colocamos lá, foi dada uma condição básica inicial, depois as pessoas prosseguem o seu curso normal de vida, porque afinal de contas são todos os distintos grupos, são pessoas que não são pessoas estrangeiras, não são pessoas que precisam de cuidados, para além de que aquelas que estão lá, que vivem lá, também precisam. Então, estão a viver normalmente como vivem os outros que já viviam naqueles bairros recentemente. Bom, as opções de segurança, que eu não sou uma pessoa muito mais indicada para falar das pessoas, dos grupos vulneráveis particularmente, mas eu acho que essa pergunta tem um pouco a ver com aquilo que eu acabei de falar também no início, é que não há condições específicas ou especiais para vulneráveis vítimas de cheias. Nos bairros de assentamento, como em toda a rua do distrito de Chibuto, temos pessoas que são vulneráveis e é possível detalhar isso vendo o mapa do INAS que tem feito trabalhos com os vulneráveis. Mas em todo o distrito de Chibuto nós temos pessoas que são vulneráveis e o tratamento que os vulneráveis vítimas de cheias estão a ter hoje é o mesmo tratamento que os vulneráveis que viviam lá, que não são vítimas de cheia, também estão a ter. E uma coisa que nós estamos a tentar fazer agora é reforçar em termos de condições básicas e estamos a colocar lá mais alguns furos de água e isso, porque aumentou o número de pessoas, pensamos que não, isso é inevitável. Mas o resto vamos fazendo aquilo que o governo tem capacidade de fazer e fazendo aquele apelo para as pessoas não ficarem à espera e procurarem refazer as suas vidas naquelas zonas que são novas, mas não são tão novas assim, porque no dia a dia as pessoas passeiam por aquelas zonas. Georgina Cunica, líder comunitária da zona de reassentamento, diz que o problema que as vítimas sofrem é da falta de casas melhoradas. As tendas que receberam estão destruídas. As chapas e arames que foram oferecidos não foram suficientes para todos, apenas para 18 famílias. E, na sua opinião, quem de direito podia disponibilizar transporte para que os seus homens vão ao mato para a busca de estacas, o que pode ser distribuído por família? Na zona já foi agredida uma menor e, com a ajuda dos vizinhos, o malfeitor foi capturado e, neste momento, continua atrás das grades. Jorge não conhece a líder comunitária lá da Cochomba. As caras de corte não conhecem, não engupam o vôlei só com banda. Vão até indo, tá bom, não matem de se mafetitini. Não me lava para ganhar que o amasha para o sul, para o sul, para o jango, para se a cachum, para a janga, para na ona, para na manjda. Se o cara não sempre a chamar ele lá. Minha mãe quando ela vai nunca compela o fuka, nunca na ona, nunca me compela lá fute. E co avana lá vai minha vai chinuna vai ter que ela lhe só colocou com uma mova vanga escota com a famba vava tema ashta a casimbiri num simo gosta a manji na bata bata pambla na lama com a lava vanga kitiwa vakurungana mapolisa komunitario ya muganga loko kuni ngozi yo kare vatuletana ihandla hi ku hantisiliwa hi tlhelela ndzhaku sa kutela leswi vatshama swinene nkomba wa ndhawu mandhawu ya yin'we yingiwe yinkulu va tsaka kahle na vona va swikumiso. Nesta óptica, é importante que as entidades responsáveis tomem a peito que o abrigo apropriado proporciona segurança para as pessoas deslocadas à recuperação pós-cheias. As mulheres e meninas correm riscos de assalto e violência sexual durante a fase de recuperação. Sem casas, os menores são vulneráveis a doenças. A água e saneamento adequados são a chave para a saúde das famílias em casas reconstruídas. As técnicas de construção devem ser implementadas durante a reconstrução das casas para reduzir o impacto de potenciais calamidades e deve ser de pessoas deslocadas transferir as suas famílias e bens de zonas vulneráveis às cheias para ter as mais seguras. Para Castigo Citói, o melhor é construir sua casa na zona e não voltar para as zonas de risco, apesar de não ter ainda recebido materiais de construção. Me Castigo Citói, dos meninos que acaso não é cool, tinha aquela ensama quando eu lhe nunca caiu. Ana na ver o que tinha aquela na como é que acaso seria, não como é que acou. Aquela lá que ia acabar nas fones, mas como anda a magalé o lavo lá co isso não sanzani é na gusamula coloca co lá na engaco na as lava co ia cá manje assim nico cuzé mo com slangasi aí o que no o que tiver co é né kuninda o enganha no banco kunichumo goshi shi no só com beijo shi no shi ano os lash belo é mo a chifamba só a África o que se a o TV o só o que wafu kungena kashu ufa amba watu amba pakati kamati se achava ni kungena kakanchumushia yuku iti zamela kona kakutzongo ingata zama ukona kusa lana wituta lewe yu mtonze ngako yule ngafana kuitema yona ishavisa jaze kota kuhishava staka ishava ntlanga yukusa akuna ama kunsonji mwanyana matende wola muda kukula kuna leshinga shendlako Mumu olu baku mfula nkwasu apa sikola. Desta forma, amigo ouvinte que está acompanhando a par e passos o programa Habitação, É importante saber que em Gaza as cheias já afetaram cerca de 250 mil pessoas e 175.693 deslocados de suas casas. Estima-se que 17 mil a 20 mil famílias, as suas casas foram danificadas e precisam de ser reabilitadas, o que corresponde a cerca de 10% de famílias que precisam de ajuda para reconstruir suas casas. Estimado ouvinte, é o ponto final do programa Habitação, que foi reservado para este espaço. E recordar que este programa foi desenvolvido pela dupla Joaquim Sengo e Josina Machek. Ótima escuta à restante programação da sua rádio.